Okay. Nesta manhã quero falar sobre descobrir a arte de servir a Deus. Sobre a importância de servir a Deus. Irmãos, e servir a Deus não é só quando vimos à igreja ou estar na igreja e desempenhar uma função. É mais do que isso. Servir a Deus é entregar a nossa vida nas suas mãos para que Ele se use de nós, e este usar não é no sentido, okay, em que alguém abusa, mas é no sentido em que Deus usa aquilo que temos para benefício do seu reino. E eu gostava nesta manhã que abríssemos a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo número 1, o versículo 15 ao versículo número 20. Efésios 1, versículo 15 ao versículo 20. Glória a Deus. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós das minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. E o versículo 18 que diz, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, ou os olhos do nosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua chamada, ou a esperança da sua vocação, depende das versões, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sua excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita, ou à sua direita, nos céus. Até aqui a palavra do Senhor. Ok? Irmãos, antes de nós nos envolvermos na obra do Senhor, antes de nós nos envolvermos em qualquer trabalho na igreja ou para a igreja, irmãos, é necessário nós compreendermos quem nós somos em Cristo Jesus. Irmãos, saber a nossa identidade, perceber qual é a nossa identidade em Cristo Jesus, vai determinar a qualidade do nosso serviço na igreja e para a igreja e uns para com os outros. E é fundamental que a igreja, que somos nós, entendamos a nossa verdadeira identidade. Irmãos, e a nossa verdadeira identidade não é definida por aquilo que os outros dizem de nós. Correto? A nossa identidade não é definida pelas nossas circunstâncias. Certo, irmãos? A nossa identidade é definida por aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Por isso é que nós até costumamos dizer, e é uma frase tão batida, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, irmãos, saber a nossa identidade faz com que o nosso serviço seja produtivo na casa do Senhor. Irmãos, existem dois tipos de pessoas. Existem aqueles que são chamados por Deus e entendem o valor da sua chamada. Existem aqueles que estão no reino de Deus, mas o seu serviço está baseado no dever e na obrigação. Existe uma grande diferença, irmãos, entre aqueles que entendem que Deus os chamou e fruto do entendimento e da revelação de quem nós somos em Cristo Jesus, podemos desenvolver aquilo para o qual Deus nos chamou a fazer. Existem aqueles que fruto, okay, de não entenderem a sua identidade em Cristo, tudo o que fazem na igreja é para tentar pagar alguma coisa que na verdade já é deles. Existe uma grande diferença em quem entende a sua chamada e quem não entende a chamada. Irmãos, para nós descobrirmos a arte de servir, em primeiro lugar temos que perceber que somos filhos de Deus e não escravos na casa do Senhor. Irmãos, e o nosso serviço na igreja, o nosso serviço uns para com os outros, deve ser sempre baseado na qualidade de filhos e não na qualidade de um trabalhador, qualquer servo ou escravo que trabalha para obter uma recompensa. Irmãos, nós não trabalhamos para obter uma recompensa, porque nós já fomos abençoados, nós trabalhamos. Nós não trabalhamos na qualidade de eu vou tentar obter o favor de Deus. Não, irmãos, nós trabalhamos porque Deus já nos abençoou. E porque Deus nos abençoou, sabemos que a nossa identidade está nele. E por causa disso, nós trabalhamos na igreja, desempenhamos o nosso serviço, uns para com os outros. Ou seja, aquilo que for. Amém, irmãos? Alguém percebe? Irmãos, nós não somos, nós na casa do Senhor não somos escravos. Nós somos filhos. Ok, escravo é uma palavra um tanto ou quanto pesada. Mas muitas vezes fala-se na qualidade de servo. Nós, na casa do Senhor, não somos servos. Nós somos filhos. Porque um filho herda. Um servo trabalha por dever ou por obrigação. Hã? Quantos é que estão aqui quando vão, quando à segunda-feira de manhã tem que se levantar, sair de pipa ao trabalho, vão todos contentes? Alguns vão, é óbvio. Mas se pudéssemos não ir e ganhar o mesmo, não era melhor? Ah, é só comigo? Não, eu não. Irmãos, porquê? Porque se aquilo que eu faço é na base do dever e da obrigação, logo aquilo que eu faço... Irmãos, olha, não é genuíno. Se aquilo que eu faço é porque sou obrigado a fazer e faço, é pá, fogo, tenho que fazer, pois, porque não fizer. Pois não. Irmãos, o fruto que é produzido dessa atitude não é o melhor. Mas se eu entendo, irmãos, que o trabalho é uma bênção de Deus para mim, irmãos, se eu entendo que ter forças para trabalhar é fruto da bênção de Deus na minha vida, se eu entendo que as forças que Deus me dá cada manhã para me levantar e encarar uma semana com a constante expectativa de que as coisas vão correr bem, se eu entendo que isso é o favor de Deus, então, irmão, o nosso trabalho será garantidamente melhor e produzirá coisas muito mais interessantes. Amém. Irmão, se o meu trabalho na igreja, enquanto pastor ou pianista ou aquilo que for, é na base do dever, na base da obrigação, irmãos, mais vale estar quieto e sentadinho. Porquê, irmãos? Porque vai ser notório os resultados do meu trabalho. Deus não quer aqui ninguém obrigado. Deus quer aqui pessoas que são voluntárias na casa do Senhor. Irmãos, porquê é que nós podemos ser voluntários? Porque nós entendemos o valor da nossa identidade. Porque aquilo que está em nós é um valor acrescentado. Jesus em nós acrescenta alguma coisa que nos garante, irmãos, que aquilo que nós fazemos, não por dever ou obrigação, mas porque fazemos baseado numa identidade, produz, irmãos, frutos que são visíveis uns para com os outros. Amém? Irmãos, nós devemos perceber que nós nascemos a partir de uma outra dimensão. Irmãos, nós somos do reino de Deus. Irmãos, há pessoas que acham, e também convém desmistificar isto. Irmãos, se nós não entendemos que nós nascemos do reino de Deus e viemos do reino de Deus para o reino de Deus, então, se nós não entendemos isso, o que nós fazemos, achamos que vai ajudar Deus a fazer com que o seu reino avance. Se tu não fizeres o reino de Deus, não avança. Oh, irmãos, desde quando é que o reino de Deus para porque nós paramos? Desde quando é que o reino de Deus não avança porque nós não decidimos avançar? Irmãos, ainda nós não éramos nascidos, já o reino de Deus estava em andamento. Ah, não, eu trabalho para ajudar Deus. Esqueça. Ah, eu nasci e Deus fez um propósito. Não, é ao contrário, irmãos. Porque havia um propósito divino que vem desde antes da fundação dos tempos. Antes da fundação da Terra existe um propósito divino. E nesse propósito Deus faz-nos nascer aqui e introduz-nos nesse propósito para dar-nos fruto. Ok? Alguém percebe? Irmãos, porque existe um propósito, eu nasci, e não o contrário. Porque eu nasci, Deus faz um propósito. Não é o contrário, irmãos. Porque Deus já tem o reino dele em andamento. Eu nasci para ser incorporado no reino de Deus. Ah, se nós não trabalharmos, o reino de Deus não avança. Irmão, isso é mentira. A nossa parte pode não ser feita, mas o reino de Deus, no sentido geral, nunca para. Você acha que Deus precisa da nossa ajuda? Você acha que Deus precisa da nossa capacidade de o ajudar, porque se não o ajudarmos, Ele também não pode fazer? Oh, mentes abençoadas. Não, irmãos. Realmente é um privilégio sermos cooperadores na obra de Deus. A Bíblia diz que a seara está pronta, não é? Mas existem poucos para trabalhar. Mas se nós entendermos a nossa identidade, o nosso trabalho na seara será sempre produtivo. Amém, irmãos? Então, o que fazemos é o resultado do entendimento de que, por causa de já haver um propósito divino, nós nascemos para entrar nesse propósito. Senão, irmãos, vai gerar frustração. Senão vai gerar frustração. Irmãos, quando não se entende a nossa identidade, o trabalho que fazemos na igreja gera frustração. Lá tem que estar... Irmã Leonor, se a irmã Leonor não entender a sua identidade em Cristo Jesus, o seu trabalho na livraria ficará comprometido. Mas quando nós entendemos que Cristo está em nós, o que fazemos não é para os homens, fazemos para Deus. Logo, o nosso trabalho é produtivo. A gente chega, entra, olha para o lado esquerdo e vê a irmã Leonora a sorrir. Bom dia! que era uma revista, a gente diz, uau, esta irmã está cheia da glória do Senhor, aleluia. Não, de facto, a irmã tem a identidade de Cristo, porque tem a identidade de Cristo, o que é que acontece, irmãos? Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, nós revelamos a sua identidade em nós, no trabalho que fazemos. Porque senão vai ser... Ah, ok, sabemos que existe, sabemos o que é. Ah? Irmãos, existe uma transformação que tem que acontecer na nossa vida. E essa transformação é aquela em que mudamos, ouça, mudamos a nossa maneira de pensar em relação a nós mesmos para entender o ponto de vista de Deus em relação a nós mesmos. Ou seja, deixamos de pensar em função de nós para pensar em função do reino de Deus. Irmão, veja o que diz Efésios. Carla, deixa ficar sempre até que apareça outra escritura. Deixa ficar sempre. Versículo 18. Efésios 1:18, que diz o seguinte. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais, ao coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, chamada ou chamamento. Em algumas versões diz assim, ok? Iluminados os olhos do vosso entendimento, renovação da mente, para que saibais qual seja a esperança da vossa chamada e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Irmãos, qual é a esperança da sua vocação? Qual é a esperança da sua chamada em nós? Porque todos nós fomos chamados para fazer alguma coisa no reino de Deus. Então, irmãos, qual é a esperança da sua vocação? Colossenses 1:27 diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Ok, irmãos? E vamos lá desmistificar para perceber que a nossa função, o nosso trabalho na igreja, poderá de facto ser muito gratificante, porque entendemos identidade. Cristo em nós, esperança da glória. Diga-me, Cristo está em mim, esperança da glória. Irmãos, ainda há pouco tempo falei acerca disto. Glória significa, numa das suas raízes de glória, significa opinião de Deus. Ok? Esperança é a constante expectativa de bem. Agora veja, qual é, irmãos, a esperança da sua vocação? É Cristo em nós, a esperança da glória. Então, qual é a razão da nossa chamada? É Cristo em nós, a constante expectativa da opinião que Deus tem acerca de nós. Hã? Esperança é a constante expectativa. Glória significa também a opinião que Deus tem acerca de nós. Então, irmãos, a vocação da nossa chamada é a constante expectativa da opinião que Deus tem acerca de nós. Irmão, nenhum de nós pode desempenhar o seu papel corretamente no reino de Deus se não perceber qual é a opinião que Deus tem acerca de nós. E para entender a vocação, a sua chamada sobre nós ou o seu chamado sobre nós, devemos perceber, primeiro, Cristo está em nós. A nossa identidade é Cristo. A nossa identidade está em Cristo. Diga lá, a minha identidade está em Cristo Jesus. Irmãos, a sua identidade não está naquilo que o médico diz, não está naquilo que o seu patrão diz, não está naquilo que o seu marido ou a sua mulher diz, não está naquilo que os seus filhos dizem. Ah, tu não prestes para nada. Não, irmãos, a nossa verdadeira identidade é Cristo em nós. E se Cristo está em nós, existe uma coisa, esperança da glória, ou seja, constante expectativa da sua opinião em relação a mim. E isto significa, irmãos, que eu posso avançar no meu trabalho. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, há pessoas que acham que esperança é sempre... Ouça, há pessoas que acham que a esperança é em relação às coisas do futuro. Mas esperança está estabelecido nas coisas que já foram efetuadas. Irmão, se você tiver esperança em relação ao futuro, irmão, alguém sabe se o futuro vai reservar coisas boas ou coisas más? Ninguém sabe. Então, ter esperança no incógnito, mais vale não ter esperança. Não é essa a esperança que a Bíblia fala. A Bíblia não diz, olha, esperai no incerto, esperai no incógnito. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança. E Cristo não é abstrato. Cristo não é uma coisa qualquer, não, Cristo é definido. Por isso a Bíblia diz que a nossa esperança não é no amanhã incerto, é no hoje, naquilo que já está estabelecido, em Cristo Jesus. Então eu posso dizer que a minha esperança é a constante expectativa daquilo que Cristo fez acerca da opinião que Deus tem em relação a mim. Alguém ainda perceberam, irmão? Aleluia. Diga comigo. Cristo em mim é dois pontos. A constante expectativa de bem baseado na opinião que Deus tem acerca de mim. Então, irmãos, a minha esperança está baseada na opinião que Deus tem acerca de mim. A Bíblia diz, ouça, a Bíblia diz que Deus, quando pensa em relação a nós, só pensa pensamentos de bem e de paz. Quando Deus pensa em mim, Deus pensa em bem. Quando Deus pensa em mim, Deus pensa em paz. Quando Deus pensa em mim, Deus pensa em vitória. Quando Deus pensa em mim, Deus pensa em fazer-me crescer, em melhorar a minha vida, em dar-me vida com abundância. E esta é a minha esperança, ou seja, esta é a minha constante expectativa em relação à sua opinião para mim. Então, irmãos, quando eu acordo com uma constante expectativa de que aquilo que Deus pensa acerca de mim vai ser manifesto na minha vida. O bem, a paz, a cura, a vitória, esta é a nossa constante expectativa. Amém, irmãos? Então, irmãos, precisamos renovar a maneira de pensar e parar de pensar que temos de trabalhar para conquistar alguma coisa de Deus. Irmãos, devemos renovar a nossa maneira de pensar, a nossa transformação, que o serviço que nós fazemos na igreja ou para com a igreja é uma moeda de troca para que Deus nos visite. Irmãos, nós não precisamos continuar a pedir que Deus visite, porque na realidade Deus já está em nós. Ah, irmãos, vamos orar para que o Senhor visite nesta manhã. Irmãos, levanta a tua voz, grita, clama, bate o pé para que o Senhor nos visite. Irmão, hoje esteja calado. Nós não precisamos de visitação, irmãos. Porquê? Porque Deus já habita em nós. Deus, na pessoa de Cristo, está em nós, na pessoa do Espírito Santo. Então significa, irmãos, que Ele habita em mim. Então, o que eu faço não é uma moeda de troca para que Deus venha até mim. Porque Deus está em mim, eu faço alguma coisa. Abra a sua Bíblia comigo. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Que digo-vos, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Irmãos, deixem-me parar aqui, já vamos ao versículo 2. Irmãos, há pessoas que dizem que nós temos que apresentar o nosso corpo. Ah, temos que apresentar o nosso corpo ao Senhor em sacrifício vivo. Temos que apresentar, temos que fazer. Mas há pessoas que esquecem de um pequeno pormenor que este versículo menciona. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus. Compaixão ou misericórdia é a mesma coisa. Rogo-vos pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus. O amor de Deus. Irmãos, o que é que eu quero dizer com isto? Isto faz a diferença naquilo que é a apresentação do nosso corpo em serviço a Deus, como fruto do entendimento de perceber as coisas. Vamos andar para trás na história. Era uma vez, há muito muitos anos atrás, era uma vez um povo chamado o povo israelita. E o povo entrou no deserto e Deus disse ao seu líder daquele povo, Moisés, para construir uma casa para Deus habitar. Ok, esqueçam lá o tom de história. Irmãos, Deus manda fazer um tabernáculo. No tabernáculo, voltamos a falar, ainda há pouco tempo falei disto. No tabernáculo, Deus manda fazer um lugar santíssimo. Um lugar onde Deus manifestava a sua presença. No lugar santíssimo estava lá um objeto chamado a Arca do Concerto. Dentro da Arca do Concerto, o que é que tínhamos lá? Tínhamos a lei de Moisés, as tábuas com a lei de Moisés. Tínhamos a vara de Arão e tínhamos também o maná. Isso era o que estava dentro da arca. A tapar a arca, tínhamos uma tampa com os anjos lá, não é? Onde na parte de cima, no meio dos anjos, é chamado propiciatório. O lugar onde era derramado o sangue para que Deus exercesse... Para que Deus exercesse... Digo-me misericórdia. Diga-lá misericórdia. Então, irmãos, nós devemos perceber que antes de nós apresentarmos o nosso corpo em serviço a Deus, devemos perceber que acima da lei Deus move-se em misericórdia. acima da vara que conduz, que dirige, que corrige, Deus move-se em misericórdia. Então, irmãos, antes mesmo de eu apresentar o meu serviço ao Senhor, eu devo perceber a sua misericórdia para comigo. Irmão, porque se eu não entender a sua misericórdia, como é que eu posso, irmãos, desempenhar o meu papel na igreja? Em qualidade, não poderei. Porquê, irmãos? Porque farei não na base da misericórdia, farei na base da obrigação e do dever. E já o povo diz que vale mais pouco de coração do que muito por obrigação. Então, irmãos, é necessário entender a misericórdia do Senhor. Ok, irmãos? O que é que estava acima da lei? A misericórdia de Deus. Então, irmãos, primeiro eu preciso ter a opinião de Deus, ok, em misericórdia, para depois então apresentar o meu corpo em sacrifício a Ele. Irmãos, quando eu, ouça, quando eu entendo a dimensão da sua misericórdia e opinião, a minha forma de trabalhar muda. Ah, pastor, eu acho que Deus não gosta de mim. É essa a opinião que você acha que Deus tem em relação a si? Ah, pastor, eu acho que, sabe, esta semana tive uma semana difícil e não consegui orar aquilo que eu tinha proposto. Eu acho que Deus não gosta de mim. Você acha que essa é a opinião de Deus em relação a si? Ah, pastor, esta semana cometi um pecado, até foi um pecado, ok, assim, grande. Eu acho que Deus vai castigar-me, vai corrigir-me e vai abandonar-me. Você acha que é isso que Deus pensa acerca de si? Irmãos, por que razão, ouça, por que razão na arca que simbolizava a presença de Deus, Deus pôs a lei, Deus pôs a vara e Deus pôs o maná. E sobre tudo isso, Deus coloca misericórdia. Porquê que acha que existia uma tampa que representava a misericórdia de Deus? Porque Deus quer que nós entendamos que, em primeiro lugar, a opinião de Deus em relação a nós é sempre baseada na sua misericórdia. Então, se eu entendo a sua misericórdia, eu posso perceber a sua opinião em relação a mim e eu posso descansar. Amém, irmão? E o nosso serviço na casa do Senhor será um serviço de qualidade. Ok? Irmão, quando digo serviço na casa do Senhor, eu falo todo o serviço que nós fazemos. Ok? Amém. Aleluia. Ok? Não, misericórdia em primeiro lugar, depois serviço. Ok? Rogo-vos, pois, irmãos, pelo entendimento da misericórdia do Senhor, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, quando eu entendo a dimensão do amor e da misericórdia do Senhor, a minha forma de estar muda. Ouça, ouça agora. Irmãos, ouça, olhe para mim. Eu sei que está a chover, mas enquanto não saímos da porta não nos molhamos, portanto fique tranquilo, está bem? Ouça, nós não somos seres humanos, e pelo menos é isto que eu creio, e você sabe que às vezes saem assim umas coisas fora do comum. Nós não somos seres humanos a tentar viver a vida espiritual. Nós somos seres espirituais que vivem a vida humana. Alright? Eu não sou um ser humano que, com as minhas limitações de ser humano, tento viver uma coisa espiritual que está acima de mim. Não. Eu sou um ser nascido de Deus, sou um ser espiritual que vive a vida humana. E isto faz a diferença, irmãos. Porque se eu entendo que sou primeiramente espiritual, aquilo que eu faço é resultado de quem eu sou. Logo, se eu sou, eu faço. Porque eu não posso fazer aquilo que eu não sou. Por isso eu digo, eu sou, eu faço. Porque aquilo que eu faço representa, de facto, aquilo que eu sou. Então, irmãos, eu não sou carnal, eu não sou um ser humano que tenta viver as coisas espirituais. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, espiritualmente falando, que vivem a vida na Terra. Por isso aquilo que eu faço não está no nível humano, está no nível vertical. De Deus para os homens. De Deus através de mim, uns para com os outros. Porque só assim se consegue fazer o trabalho e o serviço uns aos outros, ao nosso próximo, na igreja e fora da igreja. Porque não há ninguém aqui, irmãos, que consiga com as suas forças amar o seu próximo, que às vezes é tão bera, se não tiver a essência de Cristo, a identidade de Cristo nele. Existe para aí umas espécies, uns cromos, que nem cabem na nossa caderneta. Irmãos, mas porquê é que nós conseguimos ir para lá daquilo que é o homem a falar? Porque nós, irmãos, acima de tudo temos Cristo em nós, e se temos Cristo em nós, isso vai aparecer, ou pelo menos deve aparecer. Amém. Alô? Amém? Amém? Ok? Deu para perceber, irmãos? Amém. Ou seja, devemos renovar a nossa maneira de pensar. Veja o que diz o versículo 2, Carla, versículo 2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós não vamos pregar sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, renova a tua maneira de pensar em relação àquilo que Deus pensa em relação a ti. Irmãos, agora, muda o teu comportamento em função daquilo que crês. Nós somos e estamos abençoados por Deus, então muda o teu comportamento em função disso. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, eu acredito que a Bíblia diz, João 10:10, o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida. Irmãos, pergunto eu, onde é que começa a vida com abundância? Ok, sabemos que começa em Jesus. E depois? Cá dentro. Vida com abundância começa quando eu renovo a minha maneira de pensar em relação àquilo que Ele fez. Irmãos, se Ele veio para dar vida com abundância, a vida com abundância passa por Ele. Então, se eu não renovar a minha maneira de pensar em relação àquilo que Ele fez, eu nunca vou conseguir viver a vida com abundância que Ele tem preparado para cada um. Ou para mim. Alguém está cá? Amém. Aleluia. Amém. Os irmãos estão a ouvir. Agora veja, irmãos. Vamos a outra escritura. Tenho aqui uma que os vai abençoar também. Jeremias, capítulo 1. O versículo 4 e 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5 diz: assim veio, ora veio a mim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vem. Irmãos, já percebeu que a Bíblia fala muito de que é Deus quem vem na nossa direção? Oh, irmão, procura o Senhor. Irmãos, procuramos porque Ele está lá para ser encontrado. Na sexta-feira falávamos em relação à simplicidade da fé. Que a fé vem. A fé vem. A fé vem. Ela vem na minha direção porque eu ouço. Ok, não posso pregar o que prega na sexta-feira. Mas a fé vem. Irmãos, e aqui diz, a palavra do Senhor veio até Jeremias. Não é o que a Bíblia diz? Assim veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Agora veja o que diz o versículo seguinte. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, ok, da tua mãe, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. A palavra do Senhor veio para dizer que Deus tinha uma opinião formada em relação a Jeremias. E a opinião era que ele seria, ok, profeta para as nações. Jeremias era diferente de nós? Não, irmãos. Na qualidade de homem era igual, com limitações. Se Deus veio a Jeremias e disse, Jeremias, antes que tu nascesses, eu te conheci. E antes que tu fosses formado no ventre da tua mãe, antes que o teu pai e a tua mãe planeassem, pensassem, já eu tinha um plano sobre a tua vida. Ou seja, antes de... Ouça, irmãos, e é aqui que nós viemos fazer o clique. É que antes de nós nascermos, ouça, antes de nós nascermos, já Deus tinha uma opinião formada em relação a nós. E Deus não muda de opinião. Irmãos, eu às vezes digo A e depois no outro dia a seguir digo B. Ou você vai dizer, pastor, isso é duas caras. Não, irmão, significa que eu penso. E porque eu penso, eu posso mudar de opinião porque não tenho os dados todos. E quando não tenho os dados todos, eu decido A, mas amanhã tenho mais alguns dados, acabo por optar pelo B. Percebe aquilo que eu estou a dizer? Deus conhece tudo. Deus sabe todas as coisas. E porque Ele sabe todas as coisas, Ele é o Deus que antes mesmo de formar o mundo e de nos formar no ventre da nossa mãe, já Ele tinha uma opinião formada em relação a nós. Agora veja o que diz o versículo 6, que diz o seguinte. Então disse o profeta, disse Jeremias, ah, Senhor Deus, eu não sei falar porque sou um menino. Ou seja, ele não estava a acreditar na opinião que Deus tinha em relação a ele. Irmãos, eu não acredito que algum de nós, dos que estão aqui, são um erro da natureza. Eu não acredito, irmãos, que nós somos o erro de uma aventura sexual que os nossos pais tiveram. Ou alguém teve, irmãos, não acredito nisso. Eu acredito naquilo que a Bíblia diz, que antes mesmo do mundo existir, ou de eu ser formado no ventre da minha mãe, já Deus tinha uma opinião concreta, bem precisa, exata, em relação a mim. Isso significa, irmãos, da mesma forma que a palavra do Senhor veio a Jeremias para lhe dar uma identidade, também a palavra do Senhor tem vindo a nós na pessoa de Jesus Cristo para definir a nossa identidade. Para que fruto conhecermos que Deus tem um plano, uma opinião acerca de nós, baseada em misericórdia, então aquilo que eu faço na vida é o resultado direto da sua opinião em relação a mim. E aquilo que eu faço, irmãos, porquê que a Bíblia diz que tudo aquilo que fizermos aos homens devemos fazer como se fizéssemos para Deus? Porque nós entendemos que a nossa identidade não está baseada naquilo que fazemos, mas está baseada naquilo que nós somos. Amém. Em relação a Deus. Alguém? Obrigado pelo vosso entusiasmo, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Alguém está a perceber alguma coisa? Amém. Eu espero não estar no Brasil. Porque eu estava no Brasil a pregar e de repente uma conferência para umas mil e tal pessoas naquela noite e vejo o pastor a fazer assim. E eu chego perto do pastor, entretanto o pastor fez tanto assim, pensei que ele queria voar para o céu ou qualquer coisa. Mas ele estava a dizer, fala mais devagar porque eu não percebo o teu português. Eu estava a falar português, ok, Portugal, para os nossos portugueses do Brasil. E no fim, depois eu perguntei, e aqui é que está o cerne da questão, eu perguntei às pessoas todas, tive a coragem de perguntar a quem me ouvia, que eram para aí mil pessoas, pelo menos, quem é que não me está a entender? Estava quase no fim da pregação. Quem é que não me está a entender? Quem não está a entender, levanta a mão. Irmãos, foi um mar de mãos. Eu espero não estar no Brasil. Eu espero estar em Portugal e... Ok? Certo, irmãos. Irmão, sabe, é que eu tenho uma mente muito rápida, ultra rápida. A minha mente é um... Trabalha, tem turbo, biturbo, intercooler. Tem, ok. Pensa nisto. Pensa nisto. Se quem eu sou depende do que eu posso fazer... Quando eu falho, quem eu sou desaparece. Outra vez. Se quem eu sou depende daquilo que eu faço, quando eu falho, o quem eu sou desaparece. Alô? Tem lógica? Falei devagar o suficiente para os irmãos perceberem? Irmãos, eu sou. Porque é que quando Moisés pergunta a Deus, Senhor, quando perguntarem quem me enviou, quem é que eu digo quem me enviou? Qual é o teu nome? E Deus disse, eu sou que te enviou. Ou seja, porque Deus não se define por aquilo que ele faz. Deus é, ponto final. O cristão não se deve definir por aquilo que acontece ou consegue ou não fazer. Porque no dia em que nós não conseguimos fazer, deixamos de ser cristãos? Não, irmãos. A Bíblia diz que a verdadeira semente, a semente incorruptível de Deus está em nós, de forma que aquilo que nós somos, somos e ponto final. Então, aquilo que eu faço não determina quem eu sou. E no dia em que eu não consegui fazer, não significa que eu deixei de ser aquilo que sou. Ou seja... Se a minha identidade depende daquilo que eu consigo fazer, então a minha identidade é vazia e oca. Não, antes pelo contrário, irmãos. Porque nós estamos cheios de Cristo em nós, a esperança da glória, aquilo que eu faço é o resultado de Cristo em nós. Amém. Irmãos, eu gostava de abrir, de conseguir passar para vocês tudo aquilo que eu penso e que eu planeio dizer, para que vocês saíssem desse lugar com a certeza, irmãos, que esta semana, independentemente de se errar, Irmãos, nós pudéssemos saber, eu errei, mas Cristo ainda continua comigo. Apesar de às vezes nos sentirmos os maiores miseráveis, eu quero dizer, para aqui, ainda está a gravar, irmão Pérez. E lá para casa, não, foi-se à vida. Que aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, e às vezes que nós erramos, não vai definir aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Irmãos, existe uma tribo em África, chamada a tribo de Mambo. E a tribo de Mambo tem um costume em que, quando uma pessoa falha, quando uma pessoa comete um erro grave, o que eles fazem, eles agarram na pessoa, levam-no para o centro da tribo, amarram a pessoa a um poste, e depois cada membro dessa tribo chega perto dessa pessoa e fala para ela as coisas boas que essa pessoa fez. Não diminui nem aumenta, simplesmente diz as coisas boas que essa pessoa fez. E isso às vezes demora dias. Para quê, irmãos? Para que a pessoa seja restaurada, não no negativo, mas no positivo. Para que a pessoa seja restaurada e haja um processo de restauração e a pessoa... Irmãos, isto é verdade o que acontece. Pesquise no Wikipédia, tribo de Mambo, África. É o que está lá escrito, irmãos. Irmãos, quando, ao fim de algum tempo, quando a pessoa é restaurada na sua essência, não em função daquilo que ela fez de errado, mas naquilo que ela é, irmãos, eles libertam a pessoa e fazem uma festa de restauração. Irmãos, a graça de Deus é exatamente assim. A graça de Deus não veio para expor o nosso erro. A graça de Deus não veio para dizer o quanto nós estamos errados. A graça de Deus veio para mostrar o quanto nós estamos certos. Irmãos, a graça de Deus não serve para nós, ok, apontarmos as falhas. Não, a graça de Deus serve para mostrar que existe um que pagou o preço por nós e que quando pagou o preço por nós significa que nós hoje temos valor não por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa de quem, daquilo que Ele fez por nós. Irmãos, eu acho que nós vamos terminar cedo hoje. E... Ei, pá, são 11h30, vamos mesmo terminar cedo hoje. Como está a chover e tudo, vou-vos dar tempo para vocês irem para casa, ligarem a lareira antes do almoço. Hein? Fantástico. Irmãos, uma última escritura nesta manhã. Os irmãos são abençoados? Amém. Eu acho que nós precisamos começar mais ainda a fazer bem uns aos outros. Agora veja. Ok. Irmão, lá para eu estar a dizer que estamos quase a acabar, não comece para ir todo excitado e... Ai, vamos já embora, onde é que está o meu casaco? Calma, calma. Enquanto o padre evangélico não der a bênção final, ninguém sai, ok? Uma vez perguntaram à minha filha, o teu pai é padre evangélico? Sou sim. Ok. Já me chamaram um padre, já me chamaram vidente. Em vez de escreverem David Vicente, escreveram David Vidente. De outra vez descobri que a minha profissão não é mais pastor evangélico. A minha profissão é técnico de apoio espiritual. Epá, fogo! Isto até enche o peito. Ok. Ok. Terminamos com esta escritura. Filemão 1.6. Filemão, quase no fim da Bíblia, capítulo 1, versículo 6. Aleluia. Muita atenção agora, irmãos. Muita atenção para terminarmos, ok, com isto no nosso coração. Filemão 1.6 diz... Para que a comunicação da tua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há, que em nós há para com Cristo ou em Cristo Jesus. Ok? Novamente o mesmo versículo. Para que a comunicação da tua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que, em nós, que há em nós para com Cristo ou em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Primeira chamada de atenção, palavra comunicação. Comunicação vem de uma palavra grega que se diz koinonia. Diga-me koinonia. Koinonia significa comunhão íntima. Koinonia significa comunhão íntima. Ok? Irmãos, fruto de uma comunhão... A Bíblia diz, para que a comunhão íntima da tua fé seja eficaz. Irmãos, porquê que a Bíblia coloca aqui comunhão no sentido... Coloca koinonia no sentido de comunhão íntima. Irmãos, porque a Bíblia está a dizer para que a comunicação, para que o participar uns com os outros da tua fé, e o apóstolo Paulo diz que a fé deles estimulava a fé do apóstolo Paulo, uns aos outros estimulamos, para que a comunicação da tua fé se torne eficaz. Irmãos, eu acho que nós precisamos juntar-nos mais para a comunicação da fé. Para mostrar uns aos outros que Cristo em nós transformou a nossa história. Irmãos, não é comunhão... Irmãos, eu gosto de comer, eu gosto de um bom vinho fermentado. Hein, Malisa? Fermentado. Irmãos, é bom comer, mas é muito importante ter koinonia. Koinonia, ou comunhão, vai para lá da comida. É intimidade. É intimidade pura, no sentido, ok, relacionamento bastante profundo. Para que a comunicação da tua fé se torne eficaz, no conhecimento. Irmão, conhecimento vem da palavra grega epignosis. Epignosis, que significa reconhecimento daquilo que está acima. Ok? Reconhecimento daquilo que está acima. Então a Bíblia diz, para que a comunhão intensa da fé mútua se torne eficaz, no pleno reconhecimento da verdade que está em cima, acerca de todo o bem que há em nós, por Cristo Jesus. O que é que eu quero dizer com isto, irmãos? Quero dizer que quando eu uso a koinonia, quando eu uso a comunhão, eu estou a trazer um reconhecimento de todo o bem que está acima, mesmo em relação às coisas erradas que dizem de ti. Irmãos, eu olho para cada um de vocês e hoje tenho uma vista privilegiada, porque consigo ver bastantes pessoas aqui. Isto é um sinal de que Deus está connosco. E este é o pleno conhecimento. Não é conhecer, é reconhecer que a verdade está acima das circunstâncias ou daquilo que os outros dizem. Esta semana, irmãos, eu não posso deixar de partilhar isto, porque esta semana uma irmã partilhava connosco na terça-feira que uma outra pessoa chegou perto dela e disse assim: então, onde é que tu andas agora? E essa irmã disse: onde é que eu ando? Ando na Nova Aliança. Então, onde é que eu ando? Na Vida da Cidade, na Nova Aliança. E essa pessoa disse assim: ah, então, mas aquilo não fechou já? Foge mesmo para longe, irmã. Aquilo não fechou. Aquilo. A igreja. Ele estava... Então, mas a igreja não fechou já? Sabe porque é que não fecha? Porque a comunicação mútua da nossa fé uns aos outros se torna eficaz no pleno reconhecimento que a verdade superior, que é Cristo Jesus, é eficaz em todo o bem que acontece connosco. Os outros podem dizer que vamos fechar. Cada vez temos mais pessoas no nosso meio. E esse é o reconhecimento, irmãos, da verdadeira identidade em nós. Se Cristo está em nós, florescemos, prosperamos, abençoamos, amém, damos fruto, é manifesta a vida da cidade, é manifesta a vida de Cristo em nós. Porquê, irmãos? Porque Cristo está em nós, a esperança da glória. Então eu hoje posso dizer, irmãos, eu hoje posso dizer que a minha esperança é a constante expectativa de que a opinião que Deus tem acerca de mim e de vocês e de nós e da igreja está baseada na sua misericórdia, e por causa da sua misericórdia nós ainda estamos aqui. Ei, ei, ei! E vamos continuar. Termino. Eu quero ir para casa cedo. Quero ir ligar a lareira. Para que a comunhão... para que a comunicação da tua fé se torne eficaz. Fé. O que é fé, irmãos? Tenho que terminar. O que é fé? Não, isso é esperança. Esperança é a constante expectativa de fé, de bem. O que é fé? Fé é a resposta positiva àquilo que já está instituído. Alô? Um dia, rapidamente, um barquinho, 12 discípulos, tempestade, veio Jesus a aparecer por cima das ondas e um discípulo chamado Pedro disse: Senhor Jesus, se és tu, porque parece o fantasma do meu avô, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus diz: vem. E agora aqui, irmãos, fé é a resposta positiva àquilo que já está instituído. E Jesus disse: vem. E ele anda sobre o quê? Ele anda, irmãos, ainda que ele ande sobre as águas, ele andou sobre uma palavra de Cristo Jesus. Ele andou sobre alguma coisa que foi instituída por Jesus na hora. Jesus disse: vem, está estabelecido. E ele andou sobre o estabelecido. Para que a comunicação, para que a comunhão íntima daquilo que está estabelecido se torne eficaz, no pleno reconhecimento de que a verdade está acima de todo o bem que há em nós através de Cristo Jesus. Irmãos, a graça é isto mesmo. É nós entendermos. E termino nesta manhã por dizer: o propósito da graça é, sai daqui, o propósito da graça é, em primeiro lugar, mostrar que os nossos pecados foram todos perdoados. Amém. Aleluia. Oh, irmãos, a barreira que dividia o homem de Deus caiu, foi por terra. Hoje podemos chegar à sua presença e entender Deus como Ele é. Número 2, segundo propósito da graça de Deus, é mostrar-nos a nossa herança. É mostrar aquilo que é nosso por direito. A saúde é nossa por direito. A paz é nossa por direito. A vida com abundância é nossa. Ok. Terceiro lugar, mostrar que o poder que ressuscitou em Cristo Jesus, a Cristo Jesus está em nós também. Então, irmãos, significa que quando Deus nos chamar para fazer o que for, significa que Ele também nos dá poder para fazer essa tarefa. Amém? E termino com a frase que disse há bocadinho. Nós não somos seres humanos a tentar viver a vida espiritual, mas somos seres espirituais que vivem a vida humana. Vamos ficar de pé, por favor. Vou pedir ao louvor para subir, por favor. Irmãos, quando nós descobrimos a identidade, servir a Deus é fácil. Servir a Deus não custa. Amém? Aleluia. Os irmãos estão abençoados esta manhã? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos voltar a cantar esta música. Ok, João? Equipa? E louvamos a Deus. Irmãos, eu louvo a Deus pela revelação da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus revela quem eu sou em Cristo Jesus. Irmãos, porque eu dei a minha vida a Jesus, Jesus acrescentou valor em mim. Irmãos, Ele não acrescentou 23%. Ele acrescentou 100%. É? De maneira que nós hoje temos muito mais valor. Amém, irmão. Diga lá à pessoa que está ao seu lado: tu és valioso para Deus.